Capítulo 26: A importância atribuída à Páscoa. Com risco de parecer um pouco mais que ligeiramente repetitivo, quero reforçar outra vez que nós cristãos devemos analisar nossa ênfase doutrinária. Se conhecemos o poder da verdade, devemos enfatizá-lo. A verdade do credo é o carvão inerte nas profundezas da terra à espera de ser liberado. Desenterre-o, coloque-o na câmara de combustão de um motor enorme e a poderosa energia adormecida há séculos criará luz e calor e fará que as máquinas de uma grande fábrica entrem em ação e se tornem produtivas. A teoria do carvão nunca girou uma roda nem aqueceu um forno. O poder precisa ser liberado para tornar-se eficaz. Na obra redentora de Cristo, três épocas principais podem ser observadas: seu nascimento, sua morte e sua subsequente ascensão para estar à direita de Deus. Esses são os três pilares principais que sustentam o templo do cristianismo. Sobre ele se apoiam todas as esperanças da humanidade, mundo sem fim. Tudo mais que Cristo fez extrai seu significado dessas três ações divinas. Temos o dever de acreditar em todas essas verdades, mas a grande pergunta é: onde colocar a ênfase? Que verdade deve, a determinado tempo, ser mais acentuada? Somos exortados a olhar para Jesus, mas para onde vamos olhar? Para Jesus na manjedoura? Na cruz? No trono? São perguntas mais que acadêmicas. É muito importante recebermos a resposta certa. É claro que devemos incluir a manjedoura, a cruz e o trono em nosso credo total. Tudo que é simbolizado por essas três coisas deve estar presente diante dos olhos da fé. Tudo é necessário para um entendimento correto do Evangelho cristão. Nenhum dogma de nosso credo deve ser abandonado ou posto de lado, porque um está ligado ao outro por um vínculo vivo. Mas, embora toda a verdade deva ser sempre considerada inviolável, nem toda a verdade deve ser enfatizada todas as vezes de modo igual às outras. Nosso Senhor mencionou isso quando falou do administrador fiel e sensato, que deu à casa do seu Senhor a porção de alimento no devido tempo, Lucas 12, verso 42. Maria deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o em uma manjedoura. Os magos chegaram para adorar. Os pastores ficaram perplexos e os anjos cantaram paz e boa vontade entre os homens. O conjunto dessa cena é tão belo e puro, tão cativante, tão terno, que não existe nada semelhante na literatura do mundo inteiro. Não é difícil entender por que os cristãos tendem a dar tanto destaque à manjedoura, à Virgem de olhos meigos e ao Cristo bebê. Em alguns círculos cristãos, o destaque maior recai sobre a criança na manjedoura. Isso é compreensível, mas a ênfase está no lugar errado. Cristo nasceu para que pudesse tornar-se homem e tornou-se homem para que pudesse dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, verso 28. Nem o nascimento nem a morte foram fim em si mesmos. Assim como Cristo nasceu para morrer, ele morreu para que pudesse redimir e ressuscitou para que pudesse justificar gratuitamente todos os que buscam refúgio nele. Seu nascimento e sua morte são história. Sua aparição no propiciatório não é história do passado, mas um fato presente e contínuo. E para o cristão instruído, o fato mais glorioso que seu coração confiante pode abrigar. A época da Páscoa pode ser uma boa ocasião para corrigir a nossa ênfase. Devemos lembrar que a fraqueza se encontra na manjedoura, a morte na cruz e o poder no trono. Nosso Cristo não está em uma manjedoura. Na verdade, a teologia do Novo Testamento não apresenta em nenhum lugar o Cristo bebê como objeto de fé salvadora. O evangelho que se detém na manjedoura é outro evangelho e não tem nada de boas novas. A igreja que ainda se reúne em torno da manjedoura é fraca e tem os olhos embaçados, confundindo o sentimentalismo com o poder do Espírito Santo. Da mesma forma que não há agora nenhum bebê na manjedoura em Belém, não há nenhum homem na cruz em Jerusalém. Adorar o bebê na manjedoura ou o homem na cruz é reverter os processos redentores de Deus e fazer o relógio voltar para ele cumprir seus propósitos eternos. Se a igreja colocar sua maior ênfase na cruz, haverá apenas pessimismo, tristeza e remorso infrutífero. Se um homem agonizante abraçar um crucifixo, o que teremos? Dois homens em um leito, sem um que possa ajudar o outro. A glória da fé cristã é que o Cristo que morreu por nossos pecados ressuscitou para nossa justificação. Devemos nos lembrar do seu nascimento com alegria e meditar em sua morte com gratidão. Mas a coroa de todas as nossas esperanças está com ele à direita do Pai. Paulo gloriou-se na cruz e recusou-se a pregar outra coisa que não fosse o Cristo e o Cristo crucificado, mas, para ele, a cruz representava a obra redentora completa de Cristo. Em suas epístolas, Paulo escreve sobre a encarnação e a crucificação. No entanto, não se detém na manjedoura nem na cruz, mas conduz constantemente nossos pensamentos para a ressurreição e para cima, para a ascensão e o trono. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, disse o nosso Senhor ressurreto antes de subir ao céu, e os primeiros cristãos acreditaram nele e saíram para proclamar o seu triunfo. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Atos 4, verso 33. Se a igreja mudar sua ênfase da fraqueza da manjedoura e da morte na cruz para a vida e o poder de Cristo no trono, talvez consiga reaver a sua glória perdida. Vale a pena tentar.